Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo jóia, querido? Tudo. Como é que tá o frio aí? O frio hoje está, acho que 11 graus aqui. E aí, como é que está aqui? No estúdio, 19. 19? É. No estúdio, 19. É só o seguinte, querido, o seguinte, da canção dos anos 50. Eu vi. A segunda tá lá no fim. Isso. Obrigadão, querido. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É um Renzo Mora dos Pampas, viu? Não. Falando sério, meu computador, sabe, tem tipo 9 dias de idade e hoje morreu o Outlook. Tô tendo que usar o Webmail. É uma coisa desesperadora, assim, falando sério, tufos e tufos de cabelo caindo. E não é inacreditável, sabe? Porque eu sou de uma hora e meia antes. O Renzo tá há quase um mês com o computador dele todo dia ligando para Apple, tentando ver isso, tentando aquilo, e ninguém resolve o problema dele. É inacreditável, desesperador. A última resposta que deram para ele foi a seguinte: não, senhor, aguarde a próxima atualização que a Apple vai fazer. Quando tipo assim, na lua minguante. Não sabemos, mas o senhor tem que aguardar a próxima atualização. É brincadeira, viu? Não, é terrível mesmo, a gente fica totalmente à mercê, né, colocando tudo no computador, mas de qualquer forma o pessoal já está me perguntando inbox, né, ali pelo Face, sobre o convidado. Gente, ele pediu que fosse no segundo bloco, então daqui a pouquinho o nosso convidado, o grande Rodrigo Aragão, vai entrar. Então acho que a gente pode começar então com nossa garimpagem musical dos anos 50, vamos lá? Qual é o nome da música? Cara, eu acho que não deixa livre, né? O nome da canção é My Debut to Love, ou seja, meu debut no amor, a iniciação do amor. Tá? Vamos lá, então, por favor. Antônio, seu bebê do amor. Essa voz maravilhosa da cantora Yvonne Mills, o nome do grupo The Sensations, ela estava falando que ela debutou ontem no amor, né? Ontem foi a primeira vez dela se apaixonando, realmente entregando o coração. Esse grupo é da Filadélfia, grupo de, originalmente, bem calcado no doo-wop, né? Que tem um ritmo basicamente baseada, assim, com base no, nas vocalizações, as harmonias, quase que substituindo instrumentos musicais. Daí, quando ela entrou no grupo, ela começou a chamar tanta atenção com a voz dela, que eles colocaram meio que ela em primeiro plano. E o grupo daí até, às vezes é meio complicado, as pessoas procuram muitas vezes os discos do grupo The Sensations em ordem alfabética, você tem que procurar Yvonne Mills, né, com Y-Y-V-O-N-N-M-I-L-L-L, desculpa, L-L-S, Yvonne Mills, and The Sensations, ou então The Sensations with Yvonne Mills, quer dizer, tem todas essas formas que dá para achar o grupo. Eles tiveram, na década de 50, umas três vezes na lista de Billboard 100, ou seja, da Billboard 100, ou seja, das 100 músicas mais populares nos Estados Unidos, mais tocadas, mais pedidas em rádio e tudo mais, dos anos 50. E outros integrantes originais do grupo foram José Harrison. Na verdade, o José, não o J-O-S-E, mas H-O-S-E-A, José. José Harrison, o Tommy Hicks, Alfonso e o Alfonso Howell. Nos anos 60, mais para o final dos anos 60, ela decidiu embarcar numa carreira solo, mas não chegou a ter o êxito esperado. Esse grupo pode ser ouvido num filme chamado Shag, que era, no Brasil era Shag, Sol, Praia e Amor, e Dogfight, que era, no Brasil era Apostando no Amor. Esse Dogfight até era com o falecido River Phoenix, e uma atriz que eu adoro, o Lily Taylor. Então, acho que a gente pode, daí, no caso, pode. Aquela cançãozinha... Essa é pra mim. Exatamente. Please, Mr. Disc Jockey, por favor, senhor DJ, essa é pra mim, eu vou atender o pedido. Please, Mr. Disc Jockey, tell him I love him for me. Tell him for me. Pronto, já atendi o pedido dela. A canção que a gente ouviu na íntegra, a My Debut to Love, é de 57. Essa que a gente ouviu de 56 foi grande sucesso, principalmente na Filadélfia. O nome Please Mr. Disc Jockey, né? Ou seja, ela está implorando para o Disc Jockey ouvir a prece dela. E também ela está querendo, usando ele como espécie de intermediário para o amor. Ela quer que a pessoa do outro lado, que também está ouvindo a rádio, né, que a flecha do cupido atinja aquela pessoa, que o disco choque seja tipo intermediário, né? Isso acontecia muito, né? Obviamente, nos anos de ouro, né? De vez em quando o cara esperava a flecha do cupido em alguém, e o que ele tomava era ele, um tiro de 45 no peito. Deus do céu. Então, a gente ouviu então Yvonne Mills and The Sensations, ou The Sensations with Yvonne Mills. Como eu falei, essa Please Mr. Disc Jockey já são de 56. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 60, por favor. Pode, Fofunha, me traz o chá de cogumelo. Eu sabia! Vai, Fofunha! Vai aí, Fofunha! Till I'm on the mat with this bed. I know I'm gonna be for a lot of trouble, I can tell. Cause it can't move on, can't touch you now. It feels so good, I never felt so more than a job. eu, Fofinho, apaga esse beck. Ô, Benjamin, apaga esse isqueiro embaixo da colher, cara. Para, meu, não é hora agora. Pô, tá nublado aqui. Deixa pra depois, cara. Tá nublado, alguém fecha a janela, a neblina tá entrando. Aí, ó, a neblina tá entrando. Olha, tem um jacaré na parede. Tudo a ver, eu tava assim, na verdade, quando eu escolhi há uns dias essa banda, eu pensei, puxa, será que vai ter de novo aquele flashback psicodélico de umas semanas atrás e o brabo que eu adivinhei, né? Ter, claro. Vai ter, sim. Tudo e por osmose, o grande Benjamin tá chapado também. Benjamin tá chapadaço, tá com uma colher aqui, não sei com o que, com isqueiro embaixo, e tá barbulhando e uma seringa do lado. Meu amor de Deus, olha. Cara, meu. Eu só não sei o que aquela arara tá fazendo ali em cima. Aquela arara! Arara, arara, lagarto. O jacaré tá pegando. A gente tá usando 60 vezes, a gente ouviu uma música chamada The Blues Magoos, né? M-A-G-O-O-S, tipo o Mr. Magoo, como se fosse plural de Mr. Magoo mesmo. O nome da canção que a gente ouviu, que é uma canção de 1966, é Gotta Get Away, ou seja, tem que fugir, tem que me mandar. Ele basicamente fala o tempo todo que ele precisa de liberdade, ele precisa, né, tipo, se arrebentar dessas amarras da sociedade hipócrita. Sociedade hipócrita, podre. Exatamente. Esse grupo, não preciso dizer que é um grupo psicodélico, né, também tinha muito de folk music, tinha um pouquinho de pop também, e também, assim, dá pra quase dizer que eles eram um grupo proto-punk, né, ou seja, antes da punk music existir, eles já estavam meio enveredando aquilo, antes existia o título, né, o rótulo de música punk. É um grupo do bairro do Bronx, em Nova York. Esse grupo começou em 64. Bairro bom. Bairro finíssimo. Bom, Harlem, Bronx. Exatamente, são os dois bairros. Sabe, bom. Esse grupo foi até 1970. E depois, com diferente formação, em 2008 eles voltaram. O nome original era The Trench Coats, ou seja, os casacões, aqueles casacos compridos. E eles decidiram meio que embarcar na moda psicodélica e viram que esse era um caminho, assim, comercial, e lançaram o primeiro disco deles, até o nome se chama Psychedelic Lollipop, ou seja, pirulito psicodélico, que acho até, por sinal, que é o que o João deve estar aí partilhando. É isso aí, esse pirulito bom, eu trouxe de Amsterdã, falou? Ah, de Amsterdã, ótimo. Esse grupo, a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, We Ain't Got Nothing Yet, que é da virada de 66 para 67, foi grande sucesso. Na verdade, dá para quase dizer que esse grupo seria assim um one hit wonder, né? Grupo de sucesso, de um só sucesso. Essa canção que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, ela chegou no quinto lugar nas paradas dos Estados Unidos e quarto lugar no Canadá. Esse grupo pode ser ouvido no seriado Vinyl, ou Vinil, que passou há pouco. Os integrantes originais: Emil Pepe Philham, também conhecido como Pepe Castro, que era o vocal e uma das guitarras, o Ralph Scala, que tocava teclados e também, né, acompanhava nos vocais, o Ron Gilbert, baixista, e o John Finnegan, baterista. Desculpa, e também o Dennis Lepore, que era a guitarra principal, que fazia os solos. Então, acho que a gente pode ir para We Ain't Got Nothing Yet, por favor. Agora, você já pensou, o Bronx hoje já não é grande coisa. Calcula, imagina, nos anos 60. Não, imagina só, falando sério. Vamos lá, Fufunha. Vamos lá. Mais uma aí. Legal, gostei. Essa canção, We Ain't Got Nothing Yet, basicamente ela tá falando que eles não chegaram lá ainda, tá falando dos sonhos que eles almejam, e deixa claro que eles ainda não estão no, né, não chegaram no patamar que eles esperam, mas que é uma questão de tempo, eles vão logo chegar lá. Então, canção da virada de 66 para 67. É, uns 5 minutos, mais ou menos. The Blues Muggles, a gente ouviu. Então, acho que a gente pode atentar nos anos 70, pode ser. Aê, gostei, cara. É, essa também tem uma pegadinha psicodélica. Gostei. A pessoa quando o efeito tá forte da psicodelia, assim, a gente não pode se deixar interromper, entendeu? Tem que ir aos pouquinhos. Essa aqui, entendeu? Tá suave na nave. Já tá nos anos 70, então, gente, o nome da cantora, Daniele Davoli. O nome da canção, Aiuto, ou seja, ajuda, socorro. Uma canção de 76, basicamente ela está pedindo ajuda, pois ela quer tentar resistir aos avanços de um cara apaixonado. Essa cantora, o nome dela de batismo, Ana Maria, né, tudo junto com dois N's, Ana Maria Fiorillo, ela vai fazer 62 anos daqui um mês, está viva, graças a Deus. É uma cantora pop italiana, ela nasceu em Pisa e ela foi bastante popular na Itália, principalmente na segunda metade dos anos 70. Ela assinou o primeiro contrato dela com gravadora quando ela tinha 17 anos, uma das canções, assim, ela começou, de certa forma, tentando ser mais, entre aspas, mais séria, né, no approach das canções, na escolha dos temas, e até a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trecho que é i ragazzi giù nel campo, ou seja, os rapazes lá no campo. É uma canção coescrita, né? Um dos autores é o cineasta super polêmico e controverso Pier Paolo Pasolini. Famoso, exatamente. Ela gravou até a canção, eu ouvi um trechinho, um ano depois ele havia sido assassinado. Basicamente, a canção que eu já ouvi um trechinho daqui a pouco, né, dos rapazes no campo, lá no campo, está falando sobre, obviamente, sobre como é sofrida a vida das pessoas que moram lá longe, né, assim, pode dizer assim, distante das capitais. Ela também vale dizer que ela é uma cantora assim, super bonita fisicamente, né, super bela, e ela também foi estrela de Fotoromance, ou seja, as famosíssimas fotonovelas. Fotonovela, Grande Hotel, Sétimo Céu. Exatamente, no Brasil Direto, eu me lembro até o Jerry Adriani também, como arte de telenovela. Ela pode ser ouvida em filmes como, na verdade, canções escritas por ela podem ser ouvidas em filmes como Invasão em Beverly Hills, Um Casal Quase Perfeito, O Crocodilo Dundee em Hollywood, que foi o terceiro filme da saga, Vem Dançar Comigo 2 e A Última Dança. Acho que a gente pode ir na canção dela de 74, vamos lá? Vem o cara avacalhando, eu já vou ter que tomar a minha dose de insulina. Por favor. Para com o lance de insulina. A canção que a gente ouviu da íntegra, a Yuto, né, que era um pouquinho psicodélica e tinha mantido o João aí. Aquilo lá é tudo de bom, cara. Um Benjamin num clima legal, né, antes de sair o cara nesse climão. Isso aqui cortou barato, pois cara. Pois é, era de 76. Aqui a gente ouviu um trecho agora, Ragazzi di un bel campo, é uma canção de 74. Então a outra foi depois que ela foi para São Francisco. Isso, exatamente. A segunda tem mais um piquezão. Essa primeira é mais politizada, mais um clima assim, mais melancólico, né? Até porque o tema, né? Não é para ser um pique assim dançante. Acho que a gente pode adentrar os anos 80, por favor. Essa música foi feita sob medida para derrubar o operador, porque quando ela dá aquela paradinha, o trouxa já vai lá e puxa o botão, e aí dança. Pois é. Eu fiquei imaginando a trabalheira que deu aí pro Fufunha, mas ele vai sobreviver, não vai? Ah, o Fufunha é malaco velho, meu velho. Ah, pois é. Fufunha tem 40 e quanto? 43 anos de operação de máquina de som. Repete aí, é o mais antigo, né? É o Brasil, mais antigo operador de som do Brasil hoje, é o Fufunha. 43 anos de operação de mesa de som. É uma honra contar com o Fufunhovski, que também é conhecido como Fufunha, de Jair Barbosa. Verdade. Um dos maiores símbolos sexuais do Brasil. E do mundo. Do mundo, exatamente, e um cara completamente do bem. Ele só de vez em quando, quando ele me liga meio em off, daí às vezes ele me liga meio cedo demais, tudo mais assim, e às vezes só, literalmente, só pra me assustar, pra ver o que eu tô fazendo, quer dizer, uma pessoa assim que, esse lado eu não consegui adaptar muito bem ainda, mas eu acho que eu vou conseguir sobreviver. Daqui a mais 30 anos você se acostuma com ele como eu me acostumei, a 35 comigo eu tô acostumado. Quanto contigo? 35? 35. Sensacional. Ó, gente, a gente está na década de 80, o nome do grupo The Sparks, né? S de Samantha, P-A-R-K-S, ou seja, as faíscas, os faíscas, né? A nome da canção Mustache, ou seja, é uma homenagem ao bigode, né? Então, um dos integrantes tinha um bigode e também o nosso convidado daqui a pouco também tem, eu tenho, então foi tentando fazer um link. E falar um pouquinho desse grupo. Esse grupo começou em 72, era, na verdade, no início eram dois irmãos, né, o Ron e o Russell Mael, ou Mel, no caso, o Russell Mael é vocais e o Ron teclados. São de uma área até bem rica da Califórnia, Pacific Palisades. Profissionalmente em 72, mas eles estavam já desde 68 tentando enveredar pela área da música. O nome original era Hef Nelson, e eles ficaram famosos pelo estilo assim, performático, que mistura teatro, arte de vanguarda e letras de duplo sentido. Foi um dos grupos principais da Califórnia de New Wave, depois com essa pegada meio de art pop, né, um pop mais artístico assim, e depois synth pop, né, ou seja, quando colocaram bastante teclados. Eles são bastante populares no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Itália e em parte dos Estados Unidos. Tem até um filme chamado Roller Coaster, acho que era alguma coisa sobre, obviamente, sobre uma montanha russa. Eu esqueci o título no Brasil, mas o bilhete passava direto na TV com Robert Foster, eles até aparecem no filme. Terror na montanha russa, não era? Como é que era? Não era o Terror na Montanha Russa? Isso. Eu assisti quase certeza que está certo. Assisti quando estreou no cinema em São Paulo, isso. No como é que eu não ouvi? O que é? Eu assisti quando estreou no cinema em São Paulo. Ah, no cinema. Sabe onde? Eu sei que no Brasil... Cine Comodoro. No Comodoro mesmo, né? No Comodoro. Eu sei que fez bastante sucesso no Brasil, com o grande Robert Foster. Era aquele meio filme, uma mini filme catástrofe, né? Porque passava no par de versões. Terrível. Desaparece até... E até, porque não era para ser, até o Kiss tocando no parque de versões. Mas o Kiss pediu muita grana e daí eles foram pro The Sparks. Eles também trabalharam com um cara que o João acha também que o Benjamin gosta, que é o Giorgio Moroder. Sim, pô, esse cara é fantástico. Eles têm, né, fãs, como eu falei, espalhados pelo mundo. Eles podem ser ouvidos em uma comédia romântica que eu adoro, que é Valley Girl, no Brasil, acho que era Sonhos Rebeldes, que foi meio que a estreia do Nicolas Cage como protagonista. Antes ele até tinha feito pontinhas, mas ele usava o nome dele de batismo, que era Nicolas Coppola. Ele é sobrinho do Francis Coppola, e essa foi a primeira vez que ele usou o nome Nicolas Cage. Também os Sparks podem ser ouvidos num filme mais recente chamado Kick-Ass, Quebrando Tudo, num filme que eu adoro dos anos 80 chamado Black Rain, né, aquele com Michael Douglas, passado no Japão. Chuva Negra. Exatamente, Chuva Negra. A Hora do Espanto, o original dos anos 80, acho que é de 85, Cabana do Inferno 2 e Red, que é um filme sobre aquelas competições de bicicross. Eu acho que a gente pode ir para um sucessão pode, deles. Sim. Vamos lá? Só uma informação para você. O Benjamin, 35 anos estamos juntos, e o Benjamin, 20. 20, é? É, 20 anos. Mas não que ele pergunte, João. Uma coisa que eu não consigo entender. Tu mesmo adora se gabar que tu não és uma pessoa muito fácil de se lidar. Como é que tem gente, então, que fica tanto tempo contigo? Conta. Porque tem cara que tem um saco do tamanho do mundo e já acostumou, não dá mínima mais. Já não dá mínima mais. O Fufunha já sabe quando eu chego de mau humor, não tá nem aí. O Benjamin... O Benjamin anda? Hã? O pessoal da fé que anda quando chega de mau humor? Não tá nem aí. Aí o Fufunha já traz café, não sei o quê, pereré, já vai fazendo as dele e já vai... Tá, mas é café que ele traz ou um chá de cogumelo aquele? Não, é chá de cogumelo, mas ele já vai também abaixando a tensão, a pressão. Sim, de abaixando a pressão. O Fufunha tá é especialista nisso. Ele é que nem aquele negócio que tem panela de pressão em cima ali, que ele solta a panela de pressão. Vai lá, Paulo. Oi. Oi, vai lá, meu. Tá. Seu convidado está na linha. Ah, está? Tá. Então, só para fazer um segue aí, né, um link legal, essa canção que já viu também, de 82, do grupo The Spot, o nome é Eaten by the Monster of Love, ou seja, devorado pelo monstro do amor, e a gente, né, vai entrevistar um criador de monstros, na minha opinião, brilhante. Então, vamos, Marco, finalmente. Único monstro que ele não criou foi o Fufunha. Mas dá tempo. Não, ele surgiu. O Fufunha surgiu, não há ninguém que consiga. É uma composição espontânea, né? É. Perfeito. Então, fala, querido. Não, pode falar. Ah, tá, tudo bem. O nosso entrevistado, então, finalmente, é o Rodrigo Aragão. Ele é um designer capixaba. Ele cria efeitos especiais de maquiagem, além de ter sido pai de algumas das criaturas mais horripilantes do cinema recente. Ele também dirigiu filmes que abordam o terror ambientado, ele ambienta as tramas dos seus filmes numa realidade muito próxima do público nacional, né? Não é num cenário, tipo assim, Transilvânia, completamente distante e inalcançável. Por exemplo, ele tem filmes como Mangue Negro, Mar Negro, Mata Negra. Ele também foi um dos diretores de um filme de episódio chamado Fábulas Negras, até o Zé do Caixão é um dos outros diretores. E ele acaba de inaugurar o Museu dos Monstros no Espírito Santo. Então, quer dizer, tem bastante coisa para falar com ele, mas vamos tentar, sei lá, começar pelo início mesmo. Tudo bem, finalmente, Rodrigo? Tudo bem, boa noite. Prazer falar com você, viu? Prazer, querido, e muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Uai, tá ótimo. Sempre gosto de falar de monstro. Tá, vamos lá, então. Querido, assim, ó... Lembra do primeiro filme que tu viste? Não precisa ser de terror, mas tu lembra da primeira imagem em movimento, assim, em filme, pode ser na TV ou no cinema que viste? Bem, no cinema foi um filme que ninguém conhece chamado Condorman. Ah, eu vi, claro, da Disney. Claro. Você conhece isso, hein? Claro, o diretor Charles Jarrow, o ator é o Michael Crawford, que fez até o Fantasma da Ópera na Broadway, claro, adoro esse filme, cara. Foi a primeira vez que eu entrei no cinema. Poxa, que legal. De verdade, legal. Pra ver, foi esse filme aí, me impressionou bastante. Que legal, e legal que isso é um filme de gênero, né? Porque tem essa pegada de super-herói. Exatamente, naquela época, né? Isso nos anos 80. Exatamente, que legal. E uma coisa assim, lendo um pouco da tua bio, né? Eu vi que teu pai era ilusionista e dono de um cinema. Por favor, me fala disso, que isso é muito interessante. Isso é mito, é fantasia ou é a pura verdade? Não, é verdade. Meu pai trabalhou em cinema há mais de 20 anos, mas o cinema dele fechou um pouco antes de eu nascer. Então ele foi contratado pela prefeitura aqui para passar filmes em 16mm em comunidades carentes. Que legal! Então ele passava filme, fazia uns números de mágica, então eu acompanhava os filmes dele. Muitas vezes era projetado na parede da igreja, do vilarejo. Uhum. ou em uma tela ao céu aberto. Uma coisa que foi assim, me marcou muito a infância, foi ver muitas pessoas verem uma tela de cinema pela primeira vez. Que bacana, querido. Era muitas vezes eram lençóis pendurados, então, né? Exatamente. Lençóis pendurados, ou parede, ou o que fosse possível, né? Uau, e interessante aqui, sem querer parecer pretencioso e pseudo-filosófico, mas esse lance, ele trabalha também, ele ser mágico também, e esse lance todo da mágica do cinema, de tu criar efeitos, né, de tu criar truques, diríamos assim, né, tem uma coisa a ver uma coisa com outra, me parece. Sim, sim. Eu acho que o olho das pessoas vendo algo inesperado, vendo uma tela, vendo um efeito especial, isso sempre foi o meu ponto de partida, assim. Entendi. Então, acho que esse tipo de encanto é o que eu mais gosto. E eu sempre costumo falar que eu sempre quis fazer filmes meio parque de diversão, meio montanha-russa, para divertir a plateia. Porque o cinema, óbvio que os roteiros têm mensagens, têm críticas, mas eu acho que, acima de tudo, ele tem que ser algo, um bom entretenimento, tem que ser divertido. Eu até vivia uma falecida loja chamada, era uma rede chamada Lobras, que eram as lojas brasileiras, que eles tinham uma seção de mágica. Eu vivia indo, quando pequeno, comprar mágicas, né? A pessoa escolhia a mágica e ia atrás lá de uma cortina e eles te explicavam o truque. Daí eu tenho grandes memórias disso. Que bacana, cara. Não é interessante? E eu acho que a mágica, ela tem tudo a ver com o efeito especial, porque quando você sabe o truque, é meio ridículo quem sabe o truque assim, mas é uma ilusão. Quando acontece a ilusão, igual quando você pega um boneco que só tem metade do boneco, que ele não é tão bem feito, mas da maneira que você filma, com a ação, com a edição, claro, a magia acontece e aquilo se torna realista, né? Eu acho que isso é fantástico, assim, tanto o efeito quanto a mágica tem essa característica bonita. É perfeito, e sem contar também que obviamente o cinema, né, com 24 quadros por segundo, né, são todos quadros obviamente parados, que é uma ilusão o movimento, né? E no caso do digital, com 30 frames, né? Quer dizer, 30 quadros. Sensacional, querido. E me diz uma coisa assim, como é que... Me fala do teu encantamento por efeitos especiais de maquiagem no cinema, né? Eu te pergunto porque, sei lá, né? No Brasil, ainda mais há alguns anos, a pessoa daqui a pouco chegar para a família, sei lá, acho que eu quero fazer isso como carreira. Eu acho que é quase tão bizarro quanto o cara, sei lá, querer ser cosmonauta, alguma coisa exatamente assim. Me fala como é que foi isso na tua família, quando despertou esse lado assim de tipo assim, fazer isso profissionalmente, pode ser? Você imagina que isso é uma profissão estranha ainda hoje. Imagina nos anos 80, né? Eu acho que um start que eu tive na vida foi um making-off do Império Contra-Ataca. Eu sou muito fã de Star Wars e na época making-off, hoje é uma coisa fácil, mas na época era dificílimo você vê algum documentário de bastidores, alguma coisa desse tipo. E um dia passou no SBT lá, o Silvio Santos, nos acordos dele, passou o making-off de um filme que ele não tinha, né, que é o Império Contra-Ataca. Devia ter uns 7 anos de idade, mas isso explodiu minha cabeça. É mesmo, né? Eu falei, nossa, essa é a profissão mais legal do mundo, eu quero trabalhar com isso, quero fazer cinema fantástico. Assim, desde criança sempre foi minha obsessão. Uhum. E efeitos especiais em maquiagem, eu acho que ele surgiu naturalmente por eu ter conseguido fazer com coisas que eu tinha em casa. Fala um pouquinho disso, fala um pouquinho da tua primeira maquiagem, assim. Ah, eu acho que uma maquiagem que muitas crianças nessa época faziam, que era cola branca na mão, né, deixava secar e puxava uma pelinha, pintava ali. Eu comecei a fazer esse tipo de ferimento. E eu vi que eu conseguia assustar as pessoas, eu assustava os colegas de aula, assustava o professor, depois comecei a assustar minha mãe, minhas tias. E aí eu vi que isso acontecia, cara, funcionava. Começou a evoluir ali pro guardanapo, com cola, guardanapo, comecei a trabalhar com massas de trigo. Papel machê também? Papel machê, claro. Uhum. Você sabe que o papel machê eu comecei a trabalhar muito, muito cedo com ele também, porque meu pai, entre as lojas de mágica que ele tinha, ele vendia cocô falso feito de papel machê, né? Claro, claro, claro. Tinha coisa de péssimo gosto, mas vendia bastante isso. E aí, desde cedo, eu brincava muito com papel machê também. Sensacional, sensacional. E me diz uma coisa, assim, como é que... É que, por exemplo, o meu primeiro, acho que, contato com efeitos de maquiagem, tá? Foi o Fantástico... Chegou a apresentar durante um tempo, eu acho que foi lá para os 79, 80, tinha um grande técnico de efeitos de maquiagem lá na Globo, falecido já, o Eric Jepek, tá? E daí eles fizeram durante um tempo, vinha um ator, eles não revelavam quem era, então eles faziam aquela maquiagem maravilhosa de horas e horas, assim, então tomava o cara, por exemplo, no Rui Barbosa. Eu me lembro que aquele João Carlos Barroso foi o Rui Barbosa. Eu me lembro que a Gina Duarte foi maquiada para ser parecida com, ficar parecida com o Charlie Chaplin no, interpretando o Carlitos. Então, assim, e além desse documentário, tá, que tu viste, assim, como é que, me parece que mesmo vendo o documentário, né, ainda parece uma coisa muito distante. Né? Totalmente. Isso. Me diz como é que foi, assim, tu colocando, já que se taxa, assim, brincando, né, fazendo, de repente, cicatrizes com cola e tudo mais, assustando familiares e amigos, como é que tu começaste a enveredar, assim, profissionalmente, pode ser? Pode falar? Ah, claro. Bem, tudo na área de efeitos especiais. Rapaz, você tirou esse negócio fantástico do fundo do baú, né, primeiramente. Uh-huh, uh-huh. Eu adorava. Nossa, me puxou uma memória muito distante agora. Ah, te lembra bem? Eu me lembro até a Sandra Bré, assim, maquiada com uma velhinha. Bacana. Mas, tipo assim, com essa minha obsessão por fazer cinema, eu acho que essa obsessão surgiu da seguinte forma. O cinema dos anos 80 foi lindo, né? O cinema fantástico dos anos 80 foi maravilhoso. De terror, aham. Então, filmes como Lobisomem Americano em Londres, A Noite do Arrepio, até Sete Faces do Dr. Lau. Claro. Esses filmes me marcaram muito e eu sempre tive muita frustração por não ver esse tipo de coisa no Brasil. Esse tipo de filme sendo feito no Brasil. Uhum. Eu, como moro numa aldeia de pescadores no interior do Espírito Santo, a questão de você buscar uma formação em cima de efeitos especiais ou cinema, era algo muito, muito distante. Então, como eu me formei profissionalmente, foi buscando oficinas... Tá, mas só te interromper um pouquinho. Se formasse profissionalmente em quê? Não me formei. Não me formei. Você está formado em jornalismo, de repente. Era isso. Eu comecei a estudar em oficinas curtas... escultura, desenho, história e quadrinho, teatro de bonecos, cenografia, tudo que me ensinava a trabalhar com tinta, com modelagem, com pintura, com desenho. Então essa foi a minha escola, foi vários cursos pequenos e tentando usar essas técnicas para efeito especial de maneira experimental, autodidata. Com 17 anos... aconteceu uma produção de um curta-metragem aqui no estado, que era uma coisa muito, muito rara. Muito incomum, né? Nós estamos falando de 1994, aí. E eles precisavam de uma cena com uma cabeça decepada, alguns ferimentos, envelhecimentos, e me encontraram. Então foi a primeira vez que eu entrei no set de filmagem para fazer efeitos especiais, foi em 1994. E daí eu não parei mais, daí eu fui resolvendo pepino em filmes de outras pessoas, em teatro. Mas que filme que era esse? Te lembra o nome? Ah, esse filme é um filme muito bom e obscuro, mas eu acho que já deve ter no YouTube, chama A Lenda de Preutner, de Luísa Lubiana. Sim, sim, tem uns 20 minutos, né? Isso, você conhece isso também, cara? Sim, eu vi. Impressionante, viu? Tô impressionado com você. Mas é enciclopédia, meu amigo. Não, porque, sabe como é que é? A gente quando ama uma coisa, a gente vai meio atrás, né? A gente tenta cavocar, né? Que legal. E uma coisa, querido, assim, eu ia te perguntar, os teus filmes, né, eles abordam um terror, deixa eu usar uma expressão assim, eu não curto muito, mas lá vai, tá? Bem brasileiro, né? Um terror bem brasileiro, ou seja, passando em comunidades, muitas vezes, humildes, com cenários, assim, reconhecíveis, identificáveis por muita gente daqui, e com monstros, muitas vezes, inspirados no, eu diria assim, no folclore, e muitas vezes até folclore falado, né, nas nossas lendas. Como é que essa área de lendas, assim, porque chegou a ti, no caso do folclore nacional, porque eu imagino, quer dizer, até indo pelo que tu me informaste aí, a tua influência primeira de monstros, mas eram monstros, obviamente, da cultura dos Estados Unidos, né, do Canadá, da Inglaterra. Me fala como é que foi chegar para esse teu interesse por lendas daí. Tem a ver com a comunidade, com Guarapari, com as pessoas que têm essa cultura de passar de pai para filho, essas lendas? Sim, sim, com certeza. Eu acho que dois fatores essenciais. O primeiro, uma frustração muito grande por nunca ter visto um filme de herói com monstros divertidos brasileiros. Uhum. Todos os filmes que tinha essa pegada que eu gostava tanto se passava nos Estados Unidos ou na Europa, né? Uhum. A grande maioria em Nova York, os Quatro claro. Fantasmas. Então eu tinha muito essa frustração de não reconhecer aquele cenário, não reconhecer aquela realidade daqueles personagens, e sempre quis, como fã de terror, eu sempre quis ver um filme com personagens que parecessem pessoas que eu conhecia, e com cenários que parecessem cenários que eu conhecia. Uhum, e o segundo fator, é claro, que é o fato de morar em uma aldeia de pescadores, né? Uhum. Que é um povo que tem essa fama de ser... mentiroso é uma palavra feia, mas assim, de contar muitos causos, né? Uhum, conta de às vezes história. Exagerar a coisa. Uhum. E essa tradição da oral, ela é maravilhosa, porque um conta um tamanho de um peixe, o outro reconta aquela história um pouco maior, e depois de uns anos aquela história vira uma... uma coisa, né? Sim, começa com uma sardinha, às vezes pode acabar num Mob Dick, né? Exatamente, exatamente. Isso é fantástico, é um solo muito fértil, né? Sempre me encantou muito essas... E o acesso, considerando que a gente está, né, em 2019, mesmo sendo num vilarejo, mas ainda isso é muito presente onde tu moras ou não? Não, eu acho que... muitas coisas estão se perdendo com o tempo. Eu acho que até o tom do meu filme, do meu primeiro filme, Mangue Negro, uh-huh. ele fala muito disso, quando a pessoa fala que a sociedade está mudando, que uh-huh. o mangue está morrendo. Eu acho que essa carga de energia de uma coisa que está se acabando, ela é muito real. Porque até assim, o Mangue Negro foi filmado entre 2005 e 2008. Mais de 90% dos cenários onde eu rodei esse filme já foram destruídos. É mesmo? É mesmo. Já foram aterrados, já foram desmatados, invadidos, loteados, né? Uau! Então isso é uma coisa muito presente. Então a aldeia de pescadores que eu moro hoje, ela é muito mais urbana. Claro. E realmente eu acho que as coisas mudaram bastante. Está se perdendo um pouco dessa tradição oral. Assim, eu queria te perguntar uma coisa meio, sei lá, que fica meio batendo na minha cabeça, assim, mas, né, os teus filmes têm a escuridão e as trevas como um componente principal, não só nos títulos, né? Ou seja, na temática toda, o que leva uma pessoa, né, a gente se conheceu há uns anos, e assim, uma pessoa que aparentemente calma, super família, que mora numa cidade solar da costa do Espírito Santo, né, acho que uns 60 quilômetros deve ser da capital, se atrair tanto pelas trevas, né, pelo lado negro das coisas. Tá? Não, eu não sou psiquiatra, nem perto, mas abre o coração aí, por favor. Claramente. Quem trabalha com terror normalmente são as pessoas mais tranquilas, porque o trabalho já é uma ótima válvula de escape, né? Uhum. Toda a violência vai ali. Você acha uma questão estética, eu realmente fui criado à beira do mangue, assim. Eu sempre achei o mangue uma coisa fantástica, muito mais... As pessoas que nunca viram não têm ideia do tamanho daquilo, do tamanho daquelas árvores, daquela raiz. Uhum. Tipo, como as criaturas que vivem ali, os caranguejos, parecem monstros, né? Uhum. E essa lama negra, né? E eu acho que essa questão até de muitos dos títulos do meu filme ter essa questão negra foi uma coisa que meio que... surgiu porque mangue negro é perfeito. Porque quem já entrou no mangue sabe que a lama lá é muito negra. Você não tem como você não entrar lá e não sair pintado de preto de cima e embaixo. Uh-huh. Né? Uh-huh. Então, óbvio que também sendo Parábola sobre a Escuridão, tá? Os outros títulos eles foram seguindo, porque afinal todos os meus filmes fazem parte do mesmo universo, né? Uhum. Então virou um pouco de marca registrada ter essa questão do negro, da escuridão. Uhum. E outra coisa que, também que eu acho que sangue e sujeira deixa tudo mais bonito também, mais brilhante, a luz funciona melhor, eu acho que é bem mais legal. Eu não gosto muito de filmes limpinhos, não. Ah, tá. Assim, ó, o Mata Negra, né, é o teu filme mais caro, né? Ele tem um acabamento luxuoso, tomadas aéreas e efeitos que aparecem, que dão a impressão que o filme é uma produção muito mais cara do que saiu. E mesmo assim, só custou uns $450 mil, né? Ou seja, R$2 milhões. Grana que certamente quem está ouvindo a gente agora já deve ter visto filmes que gastaram em comida, né? Só em prato gourmet de alguns astros gastaram isso. Me fala como é que é esse teu approach para tentar fazer, porque, né, tudo bem, eu sei que teu pai é mágico e tu gosta de ilusões, mas milagre tu não faz. Mas como é que quase tu fazes uns milagres com pouco dinheiro? Como é que é isso? Até porque tem gente nos ouvindo que também é cinéfila, né, para notar assim que a coisa de repente pode ser feita. Uma observação. Na verdade, a Mata Negra não é um filme de R$2 milhões, não. Ele é um filme de R$630 mil. Desculpa, qual é o de 630 mil reais. Ah, tá. Dá o quê? Dá $150 mil, né? Tá, mas é que eu tinha então você estava arrecadando esses $500 mil? Não. O Mata Negra é um filme de R$630 mil. Ah, tá. O meu próximo filme, que eu já filmei, editei, está na pós-produção, se chama O Cemitério das Almas Perdidas. Esse é um filme de R$2 milhões. Tá, esse é o R$2 milhões. Esse seria assim o teu. Esse seria o teu Ben-Hur, né? Esse seria o Senhor dos Anéis, viu? Ó, eu tenho caravela, tenho maquetes, tenho duas tribos indígenas, jesuítas, bandeirantes, luta de espada, pessoas amarradas em cabos, vampiros. Tenho tudo nesse filme. Tá, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Quando é que vai ser lançado esse? Ah, eu imagino que em janeiro. A gente está começando a correr festivais. Perfeito. Me fala então, desculpa então a minha gafe, mas vamos pro Mata Negra, né? Como é que foi o processo? Na época era o teu filme mais caro, mais claro, oficioso. Claro. Como é que foi a ideia, né, de estar no papel e depois tu ver, tu visualizar aquilo e fazer acontecer, é muito interessante. Fala um pouquinho desse processo, pode ser? Sim. Na verdade, eu acho que o motivo de eu conseguir fazer filmes muito baratos vem, primeiro, de eu estar fora do eixo Rio-São Paulo. Ok. E, basicamente, a minha equipe começou comigo, boa parte dela. É claro que a equipe cresceu muito. Mas no Mangue Negro, era um bando de amigos, uhum, dispostos a fazer alguma coisa no final de semana. Então, muito pouco dinheiro. Na Noite dos Chupacabras, começamos a ter um equipamento um pouco melhor. Uhum. Vinham outras pessoas do mercado. Isso foi crescendo aos poucos. Mas a principal moeda dos meus filmes é paixão. Okay. Isso eu sempre falo quando eu vou contratar um novo profissional. A pessoa tem que estar apaixonada pelo projeto, porque senão o filme não sai. Não é pelo cachê. Não é uma coisa como uma indústria, como São Paulo, que você tem que pegar um filme todo mês e não importa meio o que é o filme, né? É um... Os meus filmes, eles são feitos muito por paixão, então toda essa equipe, ela é muito bem entrosada. Então eu sempre trabalho com um número muito reduzido de pessoas, mas pessoas muito competentes, que conheceram minha maneira de trabalhar. E eu vou te falar, uma coisa que eu me orgulho muito é de estar conseguindo fazer filmes que realmente eles parecem muito maiores do que eles são, e seguindo as regras do mercado, que é trabalhar o tempo correto, ter o tempo correto de folga, né? Isso, eu acho que isso você ganha um pouco com a experiência. Sim, ou seja, os fundos, digamos assim, são são pequenos, são escassos, mas a estrutura é bem profissional, correto? Exatamente. Entendi. Exatamente isso. E tem uma questão que algumas pessoas fazem, assim, é um aconselhamento para quem quer começar. Uhum. Eu acho que é, primeiro, veja o que você tem em mãos. Veja o que você tem em sua volta, que é bacana. Veja o que está a seu alcance. E quando reunir a pessoa, tenta perceber qual que é o talento da pessoa mesmo, onde ela se encaixa bem. Eu acho que isso é fundamental. E não romantizar o sofrimento. Porque às vezes a gente tem um costume de romantizar o sofrimento, né? Nossa, para esse filme, passei 10 dias sem dormir, trabalhamos 20 horas por dia. Parece que isso é uma coisa bonita, mas não é. Isso não é. As pessoas não precisam sofrer, o processo pode ser agradável. Perfeito. E querido, passando agora para o Museu dos Monstros, né? Obviamente não quero deixar a oportunidade aqui, a gente está conversando, estamos chegando perto do final, mas eu queria que falasse um pouco do museu. Fala isso, quando eu comecei a divulgar a nossa entrevista, quando ela iria acontecer, várias pessoas me escreveram, mas só um pouquinho, mas museu de... Como é que é isso? Museu de terror e no Espírito Santo? Então me fala dessa ideia, não estou usando o adjetivo de forma pejorativa, tá, mas completamente maluca. Fala um pouco disso, por favor. Você imagina, são 20 anos, quase 20 anos fazendo monstros. Uhum. Então eu tenho muitos monstros no meu porão. Uhum. O Cemitério das Almas Perdidas, ele é o meu primeiro filme de estúdio. Então nós passamos praticamente um ano montando cenários, e fizemos cenários muito bonitos, de criptas subterrâneas, cemitério, lápides, cavernas, coisas muito bonitas. Uhum. Quando terminou o filme, surgiu essa ideia da gente poder pegar, restaurar todos os monstros antigos, aproveitar esse cenário, tudo isso que foi montado, e poder dar ao público a oportunidade de entrar no set de filmagem. Maravilha. E ver todo o trabalho por trás de fazer um filme de cinema fantástico. Então, na exposição, não são só monstros, mas figurino, maquetes, uhum, cenografia, adereços, isso tudo está no Museu dos Monstros. Uhum. E como funciona? Uhum. É um projeto que ele nasceu aqui em Guarapari, uhum, mas ele a ideia é ser itinerante, a gente quer rodar o país, uhum, com, uhum, ele, uhum, né? Então, as pessoas podem visitar esses monstros e ver eles todos ao vivo, e perto de cada monstro tem uma plaquinha, existe uma internet liberada, e uma plaquinha com um QR Code, com um código, que você passa o seu celular e você vê a cena do filme que aquele monstro aparece. Que interessante. Então o público pode tanto ver o monstro ao vivo quanto ver ele no filme, e muitas plaquinhas ainda tem um pouco de making-off que mostra como ele foi construído. Ou seja, não fica o monstro só ali sendo exposto, ele é contextualizado, né? Exatamente. E isso tem sido muito bacana, porque nós vamos começar a trabalhar muito com shoppings, né? E meio que isso abre para um novo público. É muito interessante você ver muita gente, às vezes até do estado, uhum, surpreendida, porque nunca assistiu um filme meu e ficou muito impressionadas com o volume, né? Afinal de contas, são produções de 6 filmes. E sem contar a proximidade da pessoa com as criaturas, né? Pra ela ver que a coisa, de repente, não é um sonho maluco, né? Exatamente. Que legal. E, querido, assim, ó, aqui não é feira, não é venda, mas não leva mal, vende o teu peixe aí, fala como é que as pessoas podem saber mais dos teus trabalhos, assim, fica à vontade aí. Ok, gente. Quem quiser conhecer um pouco de cinema fantástico brasileiro, feito pelas Fábulas Negras, vocês podem assistir meus filmes através do Google Play, do iTunes. Alguns estão no YouTube pago, então vocês podem buscar. Uhum. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é AragãoFX. Uhum. Sempre estou colocando novidades lá. E quem quiser adquirir os DVDs, o produto dos nossos filmes, pode escrever para vendas@fabulasnegras.com. que a gente manda o catálogo inteiro para vocês. Entregamos em qualquer lugar. Perfeitaço, querido. Me diz uma coisa. esse e o museu, como é que, por enquanto, para quem tiver mais ou menos, pelo menos na área, vamos dizer, aí que a gente tem pessoas que nos ouvem por todo o Brasil, fala um pouquinho, o museu em si agora está onde? O museu agora, ele continua no Espírito Santo, ele deve ficar no Espírito Santo esse ano, ele está no Shopping Mestre Álvaro, aqui no estado. Nós vamos, em outubro, participar de um evento que, ao que parece, vai ser super bacana, que é a Horror Expo. Boa parte do museu vai estar lá exposta, eu vou estar por lá. E a gente espera, no ano que vem, começar a ir para outros estados também. Tá, por enquanto, esse shopping ele fica em Guarapari mesmo? Não, ele fica no município da Serra, aqui no Espírito Santo. Perfeitaço. Então, Rodrigo, assim, ó, de coração, a gente já estava para falar outras vezes e não tinha dado por uma razão ou outra, mas eu te agradeço de coração mesmo. Eu sei que você está super corrido com esse lance do museu e tudo mais, mas eu te agradeço de coração mais uma vez pelo teu tempo, tá bom? Ô amigo, eu que agradeço de coração por essa incrível janela, por esse ótimo papo. Parabéns pelo conhecimento, viu? Fiquei impressionado com como você conhece tudo que eu falei. É. E foi Valeu. Realmente um prazer conversar com você. Tá, ô querido, um grande abraço mesmo, tá? Um abração aí e até a próxima. Um abraço, querido. Abraço, até a próxima. Tchau. Parabéns, Marquinho. Ah, obrigado, querido. Mais uma vez, um grande entrevistado. Antes, muito bom de, você se despedir, nós vamos dar, acabou de chegar aqui. Não, até agora estavam... Mas o que eu sinto pelo teu tom de voz, não, eu começo meio a tremer nas bases. Não, até agora estavam saindo somente... conversas escritas do pessoal da Lava Jato. Saiu o primeiro áudio. Abre lá, Fofunha. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar terminar bem a semana depois de tantas coisas ruins e começar bem o final de semana. Abraços, falou. Bom, esse é o Delton Dallagnol. Já saiu o primeiro áudio, então. Nós estamos divulgando aqui. Esse é o primeiro áudio que está sendo vazado pelo Intercept. E a grande realidade é a seguinte. Contra áudio e contra vídeo não tem como. Prefiro ainda o terror fictício. Tá? Eu também. Esse tipo de terror atual nosso que tá triste. Viu? Até quinta, Marquinho. Até quinta, um grande abraço. Eita, beijo, um abraço, tchau. Até mais. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje, ou é o Marco da Hora? É de hoje? E da hora também, né? Mesa de som de Jair Barbosa, o Monstro, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo na apresentação, Benjamin Júnior. Benjamin, dá uma olhada, o Fufunha não está com um bigodinho de Latin Lover? Tá bem. Não tá aparecendo. Tá muito saidinho esse cara. Ele com esse bigodinho não tá parecendo o Tony Orlando, de Tony Orlando and Down. Ele deve ter conhecido alguma Cândida por aí. Ele conheceu alguma Cândida por aí, o Mock Tree Times também. E está aí com bigodinho de Latin Lover. O Benjamin estará de volta amanhã às 18 horas com Abrindo a Caixa Preta. Amanhã está danado. Amanhã está bravo o negócio. Nossa caixa amanhã tem áudio, então. Tem. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Eu estarei de volta às 8 horas com Rogério Alcântara e de Jair Barbosa para o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.